Bem-vindo ao estudo, Moisés, chamado na Sarça Ardente. O início da missão. Uma produção de Eterno. Neste episódio, vamos mergulhar no momento decisivo em que Deus chama Moisés para uma missão que mudaria a história do seu povo. Imagine Moisés, cuidando das ovelhas no deserto, longe do conforto do Egito, sentindo o peso dos anos no exílio. De repente, ele percebe uma luz intensa, uma sarça ardente que queima, mas não se consome. Curioso e impressionado, Moisés se aproxima, sentindo o mistério e a presença do divino. Deus fala com Moisés, revelando seu plano grandioso de libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés, no entanto, sente medo e hesitação. Ele questiona sua capacidade e medo do desconhecido. Deus responde com palavras de conforto e promessa: Eu estarei contigo onde quer que fores. Esta história nos lembra que Deus chama pessoas comuns para tarefas extraordinárias. Assim como Moisés, podemos enfrentar dúvidas, mas somos convidados a confiar no poder e na presença divina.